trabalho. Bom dia. Ou não, 085. Pode esperar dar um 085. Bono 085. Está autorizado a alinhar e decolar pressão no 0, vento 3, 30 graus, 022. Autorizado a alinhar e decolar Dono 0, voo 905. Gente, voo 905, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, pista no zero, voo 905. Gol 9085, decolagem 34, no controle em 120, décimo 8. 308, gol 9085, bom dia. Bom, sou de Salvador, bom dia, gol 9085, 1500, nada é. Gol 9085, bom dia. Contato radar na decolagem, suba ao 400. Após 2.000 pés, vem direto Leda, após Leda, Motiva. Bom dia, gente, subindo ao 400, após 2.000, Leda, gol 9085. 239, bom dia, sem identificação. Desça dois, para 2 mil pés, autorizado chega da ponte, ajuste no 015 em Salvador. Autorizado Duna 35329 e o ajuste em Salvador 1015. O 9085, chame Recife 1251, alternando 1-33-95. 1-251-3395, 905, bom dia. Bom dia. 5329, controle. Escuta, prossiga. Está efetuando algum desvio? Foi uma captura falsa do localizador, vamos acertar. O senhor está aproximando para 17, o senhor mantém essa proa. Não, não, vamos corrigir para 190. Condições, corrija para proa 220. Corrija direita proa 220, aguarde o seu sinal para interceptar o localizador. Gente, 220, aguarde. Nós para o localizador, agora esquerda 1 no 60. Esquerda 1 no 60. Estabilizado, localizador à distância. 5329 da Trip, check trem, torre 18, decimal 95, bom pouso. 18, 95. Afirmativo. É, boa noite. Boa. Salvador, TIP 5329, baixar esse avanço. 35329, existe altímetro no 0, no 5, tem livre pouso, ficha no 0, o vento calmo. Livre pouso, 5329. 5329, Sola 59, vai livrar a direita, sou autorizado o táxi via Alfa Kilo Pat 3, fica atento ao sinalizador. Direita Alfa Kilo Pat 3, 59. Trip 5329, por orientação da Infaero, por gentileza, eu peço que o senhor siga rigorosamente as orientações do fiscal e talvez e provavelmente ele vai orientar o senhor um pouquinho pro lado da faixa de rolagem por conta de uma pintura. Então eu peço por gentileza que o senhor siga rigorosamente a orientação do fiscal de pátio, tá ok? Afirmativo. Gente, muito obrigada, Trip. Leva a equipe 198, por gentileza. Corrigindo 1895. Salvador Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme avança do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5127 e o controle em 120.8. Eu, Leda, e após a posição, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Trip 5557, cotejamento correto, chame para pushback, acionamento. A mensagem está saindo um pouco entrecortada, Trip. Faça o cheque no rádio, por gentileza. Para melhorar o rádio, o 5557, chame para push, acionamento. Uno 691, chame em 1895, por gentileza. Salvador, bom dia. Nono 691, bom dia. Pronto para qualquer Guarulhos? Pronto, cópia. Autoridade Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via Pêndulo 16, Bravo Hotel Zulu 13 e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. 5134 é o código transponder. 1198 é o controle. Corrigindo. 1208 é o controle. 0360 Guarulhos, abertura 1 Bravo Hotel Zulu 13. Sky da Olinda, morte para a direita, 1-3-4, transponder, 1-2-0-8, motor, Leão. Só confirmando o transponder, 5-1-3-4. Conforme, 1-3-4. Correto, chama para posicionamento. Coordenando com a equipe de som, chama pro táxi, Lula, no meu, não? Autorizado, senhor Protax. A gente vai reportar pro táxi, 5557. Plano 3601, chame por gentileza, 118.95. Salvador, bom dia, plano 3601, São Mendúcia, correto? Tá 3601, pronto pra cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, São Paulo, Congonhas, nível de voo 340, aerovia Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu 3, via foto conforme a rota do plano de voo. A subida será da EU, Leda, Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5147 e o controle em 120.8. Autorizou, Congonhas 340, decolada 10, curva direita, da El Lida Motiva. Apesulou no 6, Belo Horizonte, Trive, conforme o plano de voo. 5147, código 208, controle 3601. Correto, chama para congestionamento 3601. Chama, obrigado. Oi, o trip 5557 está com 86 a bordo, na via de 5 horas, autorizando com fim, solicita táxi. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. Seguinte, Índia, chamará nessa frequência para decolagem. Filando apenas o ajuste no 015. Seguinte, no 015. Autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. Ajuste de altímetro no 015. Eu pedi anteriormente para o senhor me reportar para a linha de decolar, tá ok? É, ainda bem que não tem nenhum tráfego, mas por gentileza, peço que o senhor se atente da próxima vez, tá ok? Da princípio, já pode a linha de decolar, cabeceira no zero, vento calmo com vento calmo. Ok, se a gente vai alinhar,